da mar. Ele acalma o mar. Por você pode fazer até o sol parar. Segura estrelas, faz a terra girar. Nenhuma folha cai sem ele deixar. Por você ele faz o que ninguém jamais fará. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Conhece os seus pensamentos, está além do nosso entendimento. Ninguém o pode decifrar, pois ele é Deus e não precisa se explicar. Só ele sabe o que não sabemos, só ele faz o que não podemos. Só ele tem o amor que acalma suas guerras. Teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Coração bobinho se achando sozinho, escute Deus dizendo: filho, estou pertinho. É só fechar os olhos, respirar bem fundo. Coloca as vozes do medo no modo mudo. Lembra que foi ele que criou o mundo. Lembra que ele tem o controle de tudo. Lembra que foi ele que soprou este ar, que passa aí dentro e te faz respirar. Entre bilhões de orações, pode sim te escutar. Enquanto você dorme, continua a trabalhar. Não é segundo suas expectativas, Deus fará além. Além, além, além do que você imagina. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Muita calma nessa alma, vai ficar tudo bem. Muita calma nessa alma, lembre-se de quem você tem. Lembre-se de quem você tem. Lembre-se de quem você tem.